Coração batendo fora do compasso, um ritmo completamente anormal. Eu me conheci, tô apaixonado, e sintomas do meu corpo é natural. Eu sempre fico bobo perto de você, o chão desaparece, eu não sei porquê. Só sei que eu já não consigo mais me controlar. Tem coisas que acontecem meio sem querer, pega a gente desprevenido sem saber porquê. A ansiedade faz o medo não deixar o coração se revelar. O medo de sofrer me pede pra esperar, só que o desejo põe pressão, diz que não dá, que não existe hora certa pra cuidar dos assuntos do coração. Não dá mais pra fugir, eu tô querendo mais. Você chegou com seu jeitinho e eu curti demais. Me dá um beijo, acaba logo de uma vez com essa indecisão. Eu sempre fico bobo perto de você, o chão desaparece, eu não sei porquê. Só sei que eu já não consigo mais me controlar. Tem coisas que acontecem meio sem querer, pega a gente desprevenido sem saber porquê. A ansiedade faz o medo não deixar o coração se revelar. O medo de sofrer me pede pra esperar, só que o desejo põe pressão, diz que não dá, que não existe hora certa pra cuidar dos assuntos do coração. Não dá mais pra fugir, eu tô querendo mais. Você chegou com seu jeitinho e eu curti demais. Me dá um beijo, acaba logo de uma vez com essa indecisão. E acaba de uma vez com essa indecisão. E acaba de uma vez com essa indecisão.